minha. Grande ou pequena, sem discriminação. De classe social, todo mundo a bamba, curtindo rap nacional. É uma verdadeira harmonia na batida. Rimamos realidade e poesia. Falamos a verdade, não pregamos apologia. Pois o que é bom deve ser sempre seguido. E o que não presta deverá ser esquecido. Não se ligue com a gente, levamos pra você esse som é envolvente. Vou fazer você mexer, vou fazer você dançar. O som é da pesada, só sangue bom vai colar. Não tem sensacionalismo, não tem ideia errada. Sinta só a energia que move essa parada. Vou fazer você mexer, vou fazer você dançar. O som é da pesada, só sangue bom vai colar. Não tem sensacionalismo, não tem ideia errada. Sinta só a energia que move essa parada. Quem não gosta vai ficar de boca aberta. Quando vê a rapaziada que colou nessa festa, só os manos de atitude, guerreiros, sobreviventes, embalados no rap que alivia nossas mentes. Vejo os panos dos caras, estilo de vida da favela, bermudão, blusas cafogadas, toca banana bonés. A barreta que não cola ladrão, não cola mané, nem a mãe droga. Desce consciente, sabe como é, que é tratadão. Se joga, sai fora, o baile não acaba mais cedo, você briga tragédia. Nem polícia pra curtir a noite toda, a festa acaba no outro dia. Que playboy, não tem vez, não arranja confusão. Vacilar com os caras é tirado grandão. Mas é assim que tem que ser, já estou ouvindo até os dentes. Levando pra vocês ideias conscientes. Vou fazer você mexer, vou fazer você dançar. O som é da pesada, só sangue bom vai colar. Não tem sensacionalismo, não tem ideia errada. Sinta só a energia que move essa parada. Vou fazer você mexer, vou fazer você dançar. O som é da pesada, só sangue bom vai colar. Não tem sensacionalismo, não tem ideia errada. Sinta só a energia que move essa parada. É energia, entre no clima, mil graus, de leste oeste. Na cor da periferia, o povo humilde se diverte. É de mim para vocês e de vocês para mim. De bem com a vida, curtindo na moral até o fim. Sendo assim, um rap tem no chão e a bala até os ossos. Balança essa galera, é disso que eu gosto a noite inteira. Até amanhecer, os manos estão na paz. Se duvidar, pode colar pra ver. Curtimos o frevo de posse, é uma treta com ninguém. Somos respeitados lá fora e aqui dentro também. Se respeito é o que vale, então respeito temos que passar. Adiante, o movimento só cresce cada vez mais, vai melhorar. Queremos uma revolução e não um passatempo. Sua felicidade e não seu sofrimento. No meio da neblina, andando contra o vento. Na base e na fé, cantamos pra você o som do momento. Vou fazer você mexer, vou fazer você dançar. O som é da pesada, só sangue bom vai colar. Não tem sensacionalismo, não tem ideia errada. Siga só a energia que move essa parada. Vou fazer você mexer, vou fazer você dançar. O som é da pesada, só sangue bom vai colar. Não tem sensacionalismo, não tem ideia errada. Siga só a energia que move essa parada. Vou fazer você mexer, vou fazer você dançar. O som é da pesada, só sangue bom vai colar. Não tem sensacionalismo, não tem ideia errada. Siga só a energia que move essa parada. Vou fazer você mexer, vou fazer você dançar. O som é da pesada, só sangue bom vai colar. Não tem sensacionalismo, não tem ideia errada. Siga só a energia que move essa parada.